Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Se todos têm os textos aí na mão ou na tela, podemos começar. Então, esse texto que eu escolhi para a aula de hoje, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, é tirado de um livro do Pierre Hadot, que é... Que é um dos autores que, desde a década de 40, vem estudando esse tema da dimensão sapiencial, prática da filosofia. Tem uma série de livros publicados sobre isto. Então vou ler aqui e comentar. Muitas das dificuldades que experimentamos em compreender as obras filosóficas dos antigos provêm com frequência do fato de que cometemos, ao interpretá-las, um duplo anacronismo. Acreditamos que, como muitas obras modernas, elas se destinam a comunicar informações concernentes a um conteúdo conceptual dado e que podemos também tirar delas diretamente informações claras sobre o pensamento e a psicologia do seu autor. Mas, de fato, elas são com frequência exercícios espirituais que o autor pratica pessoalmente e faz o seu leitor praticar. Elas destinam-se a formar as almas. Elas têm um valor psicagógico. Psicagógico é guiamento das almas, né? Toda asserção que está contida nelas deve então ser compreendida na perspectiva do efeito que visa a produzir e não como uma proposição que expressa adequadamente o pensamento e os sentimentos de um indivíduo. Então, isso que ele está dizendo se aplica literalmente a algumas obras e se aplica relativamente a outras. Por exemplo, se vocês, talvez muitos de vocês conheçam um livro chamado Comentários aos 22 Arcanos Maiores do Tarot, que é uma obra anônima de um padre alemão, foi publicado em tradução brasileira pela, eu creio que pela Vozes, há muitos anos, mas teve várias reedições. É um livro notável, de alguma maneira. E o padre empreende ali uma defesa do Kant, dizendo que não podemos interpretar os livros do Kant diretamente, porque eles têm este espírito. Eles não expressam diretamente o pensamento kantiano, mas eles são uma série de exercícios que visa despertar no leitor um certo efeito. Né? Bom, eu acho que algumas obras do Kant podem, de fato, ser lidas assim, mas se este é o espírito, então ali ele está muito bem disfarçado, porque tudo nos livros parece indicar que o Kant está expondo realmente uma concepção teórica. Tá certo? De qualquer modo, não podemos excluir a possibilidade desta interpretação. No caso de constituir exercícios espirituais, então isso quer dizer que o verdadeiro conteúdo afirmativo, conteúdo positivo desses textos, não está neles, mas está nas conclusões interiores que o leitor vai tirar. Então é um negócio mais ou menos esotérico e, de certo modo, incontrolável. Quer dizer, uns compreenderão o trajeto percorrido e a lição, e outros não. Tá certo? Então, neste caso, a filosofia do Kant seria realmente incognoscível, porque ela está na cabeça de cada leitor. Né? Então, eu acho que quando se trata, vamos dizer, de exercícios espirituais, no sentido mais formal e explícito da coisa, isso deve ser perceptível no próprio texto, como o é, por exemplo, nos diálogos platônicos. Né? Que todos eles são exercícios dialogais. Então ali tá claro que o conteúdo teórico total não está expresso, mesmo porque o Platão esclarece que a parte principal do ensinamento ele não pode dar nos diálogos, ele só dá na sua exposição oral para os alunos. De modo que, vamos dizer, o conteúdo teórico final, que só aparece no ensinamento oral, ele ficou conhecido por um grupo relativamente reduzido de pessoas até que o Giovanni Reale reunisse esse material no livro Por uma Nova Interpretação de Platão. Quer dizer, nós podemos dizer que hoje nós conhecemos o pensamento teórico de Platão e antes tomávamos como seu pensamento teórico exposições dialogais que eram, na verdade, exercícios espirituais que preparavam o ouvinte ou o aluno para esta parte superior do ensinamento, não é isso? Então, aquelas exposições de Platão, aqueles comentários de Platão, análise de Platão, que falam, vamos dizer, do dualismo platônico, elas estão, de fato, elas estão erradas, porque esse dualismo era apenas um artifício pedagógico de que ele estava servindo para conduzir os alunos a uma terceira dimensão, que ele é acima do mundo sensível e do mundo das formas. Isso tinha o que chamar o mundo dos princípios. Mas esses princípios, na verdade, só eram expostos, vamos dizer, de maneira explícita para os alunos mais preparados e expressoralmente. E para os outros, Platão dava, no máximo, no fim dos diálogos, uma exposição de tipo mítico. Mas a própria estrutura dos diálogos mostra que se trata de exercícios espirituais. No caso de Aristóteles, a coisa se complica barbaramente, porque tudo o que nós temos de Aristóteles são rascunhos que ele fazia para a exposição em classe. Tá certo? Se você pegar a obra inteira de Aristóteles, né, e supondo que cada um daqueles textos fosse uma exposição oral, bem, não daria 6 meses de exposição oral. Em 6 meses ele teria dito tudo aquilo, como ele ensinou durante 2 décadas. Tá certo? Então, não se sabe o que mais ele falou na classe e não se sabe qual era a estratégia que ele usava. Quer dizer, se ele simplesmente pegava aquele conteúdo teórico que está nos rascunhos e expunha oralmente, ou se ele desdobrava aquilo em exercícios espirituais. Então, não sabemos o que Aristóteles faria, de modo que as duas modalidades de leitura são admissíveis. Que a leitura que entende esses textos como exposições teóricas explícitas e aquela que vê neles, ou que pode conceber a partir deles, vamos dizer, uma estratégia pedagógica. Quando se trata de uma estratégia pedagógica, então, evidentemente, a exposição é indireta. Ela não diz exatamente o que o filósofo está pensando ou o que ele sabe, tá certo? Mas ela usa de artifícios para levar o estudante a ele mesmo perceber aquilo, tá certo? Mesmo que não consiga expressá-lo. De qualquer modo, esses dois aspectos, o aspecto de exercício espiritual e o aspecto de exposição teórica, eles existem ou coexistem em todas as obras filosóficas. Quer dizer, mesmo aquelas que são uma exposição teórica explícita, contém ali um elemento de exercício espiritual e nunca podem ser interpretadas só no seu sentido literal. Quer dizer, elas implicam algumas consequências a mais que o leitor, o ouvinte, o estudante deve apreender, e ali está o seu sentido mais profundo. E as obras que se apresentam claramente como exercícios espirituais, como, por exemplo, os próprios diálogos, eles contêm também um elemento de exposição teórica que está ali embutido, porque, no mínimo, a prática de um exercício espiritual subentende uma certa concepção sobre o ser humano e sobre a alma humana, tá certo? E essa concepção é que orienta a prática dos exercícios. Então, os dois lados, eles sempre existem, tá certo? Por exemplo, quando nós estávamos estudando Descartes, nós vimos que ali existe claramente uma estratégia desse tipo de exercício espiritual. Quer dizer, ele diz, olha, isso aqui é uma série de práticas que eu realizei efetivamente. Então ele está sugerindo que nós realizemos a mesma prática, tá certo? E a conclusão final a que ele chega, do Cogito Ergo Sum, pode ter, vamos dizer, uma significação, uma amplitude diferente para cada um. Então, como prática espiritual, aquele exercício, aquele começo das meditações metafísicas de Descartes é, de certo, exemplar, não sendo uma coincidência que ele imite a meditação vedantina, igualzinho em todos os seus passos, tá certo? Apenas as perguntas são um pouco diferentes, mas a escalada que vai, vamos dizer, desde as aparências até, vamos dizer, o centro da interioridade é mais ou menos a mesma. Então, como exercício espiritual, aquilo conserva todo o seu valor. O problema, como eu expliquei naquelas aulas, é que a partir de um certo momento, né, o Descartes começa a tirar conclusões teóricas daquilo que ele alcançou no, nos exercícios. E dali para dentro, ele não está mais falando do seu eu real, isso é, do eu que estava envolvido no exercício espiritual, e sim, vamos dizer, de um eu abstrato e universal. Isto acontece em parte porque é da natureza destes exercícios eles puxarem o indivíduo desde o seu eu empírico momentâneo até um ponto de vista universal, quer dizer, ele se identificar, por assim dizer, com um eu abstrato universal, quer dizer, seria a encarnação da razão. Este é um dos, vamos dizer, dos objetivos desses exercícios, quer dizer, transcender os limites da individualidade e fazer com que o indivíduo pense na escala da razão universal. Mas a transição entre essas duas coisas, nas meditações de Descartes, ela não está muito clara, ela parece dar a impressão, eu pelo menos tive essa impressão, de que ele cometia um lapso, de que ele estava confundindo, vamos dizer, a narrativa de uma experiência pessoal, isso é do exercício espiritual, com uma dedução lógica que ele faz a partir das conclusões desse exercício. Vamos continuar aqui. Esses exercícios correspondem a uma transformação da visão do mundo e a uma metamorfose da personalidade. Graças a eles, o indivíduo se eleva à vida do espírito objetivo, isto é, se recoloca na perspectiva do todo. Então aqui ele cita uma frase do George Friedman, eternizar-se ultrapassando-se. Quer dizer, então em princípio, o meditante, nesse exercício, ele passaria, vamos dizer, da visão do mundo centrada no seu eu empírico atual para, por assim dizer, o ponto de vista de Deus, o ponto de vista da razão universal. Pelo menos era isto claramente o que os estoicos pretendiam, como nós veremos daqui a pouco. Quer dizer, os exercícios espirituais de Santo Inácio Loyola não são senão a versão cristã de uma tradição greco-romana. Ele demonstra isso extensivamente no livro, mas não é esse o ponto do nosso interesse aqui. Os estoicos declaram explicitamente que a filosofia é um exercício. A seus olhos, a filosofia não consiste no ensinamento de uma teoria abstrata, menos ainda numa exegese de textos, mas numa arte de viver, numa atitude concreta, num estilo de vida determinado que engaja toda a existência. Ora, evidentemente, esse estilo de vida, uma vez alcançado e adotado e aceito, ele produzirá no indivíduo inúmeras percepções nas quais ele terá, em princípio, acesso à verdade. E esta verdade é que será, por assim dizer, o conteúdo da filosofia. Então, nós temos que sempre, em todo escrito filosófico, distinguir essas duas dimensões, a dimensão da doutrina e a dimensão do método. Não do método lógico, mas do método pedagógico, psicagógico. Quer dizer, a condução do estudante a um certo estado de espírito, no qual aí ele aprenderá a verdade, e esta verdade será o verdadeiro conteúdo doutrinal que o autor estava tentando lhe passar. Esse conteúdo, portanto, permanece mudo, né? E esotérico até o momento em que o aluno o perceba. De qualquer modo, esse conteúdo doutrinal existe, né? Então, tem uma apostila antiga minha, em que eu discuto a definição pitagórica da filosofia. Então, pitagórica, na verdade, platônica, mas que é atribuída a Pitágoras, né? Está implícita na própria palavra filosofia, quer dizer, o amor à sabedoria. Se o filósofo se define como amante da sabedoria, ele está pressupondo várias coisas. A definição, ela é enormemente rica no seu conteúdo, embora não, à primeira vista, dê a ideia somente de que é um amador ou um diletante. Mas o amor à sabedoria pressupõe, em primeiro lugar, que a sabedoria existe. Se não há sabedoria nenhuma para amar, então não faz sentido ser o amante da sabedoria. Em segundo lugar, ela pressupõe que a sabedoria está fora ou acima da mente do filósofo. Senão, o amor à sabedoria seria apenas um amor a si mesmo. Ou seja, ele está tentando, o filósofo está tentando alcançar um tipo de conhecimento que o transcende, de alguma maneira. Mas pressupõe também que esta sabedoria é acessível, que ela se abre ao buscador e que ela não se recusa, que ela está lá esperando, porque senão seria um amor sadomasoquista, quer dizer, estou procurando, né, uma dama que se esquiva e que não quer saber de mim. Tá certo? Portanto, o amor à sabedoria supõe também que a sabedoria tem algum amor pelo seu buscador ou pelo seu amante. Tudo isso está compreendido nesta definição. Então, isso significa que a definição mesma, ela já tem um conteúdo teórico, já tem um conteúdo doutrinal explícito a respeito do que seja a sabedoria. Né? Então, a sabedoria, ela é acessível, ela é amável, tá certo? Ela se abre ao seu buscador e ela confere a ele, quer dizer, um benefício. Quer dizer, o benefício é de poder, pelo menos por instantes, encarar a realidade de um ponto de vista que já não é do eu empírico, mas que é o da própria sabedoria. O ato filosófico não se situa somente na ordem do conhecimento, mas na ordem do si e do ser. Quer dizer, o si é o eu mais interior, né? É uma conversão que abala toda a vida, que modifica o ser que a realiza. Mas, evidentemente, se esta modificação leva o indivíduo até um estado contemplativo, o que ele vai contemplar ali? A verdade. Então, ali estará o verdadeiro conteúdo teorético, né? O conteúdo daquilo que foi contemplado. Também isto supõe que quando o filósofo toma a palavra em nome da sabedoria e ele expõe o conteúdo teórico daquilo que ele sabe, ou pensa, ou julga saber, essa exposição será sempre deficiente. Isto aqui é universal na filosofia. Quer dizer, toda exposição de uma teoria, ela é necessariamente deficiente. Por quê? Porque essa teoria é o conteúdo a que o filósofo teve acesso no instante em que a sabedoria se abriu para ele, por momentos e de maneira necessariamente deficiente. Então, se a percepção que ele tem, chegando ao cume desses exercícios espirituais, ele percebeu alguma coisa, ele sabe que aquilo que ele disser a respeito será suficiente. Por quê? Porque só será compreendido por quem fez a mesma série de exercícios e chegou ao mesmo estado espiritual dele. Então, nesse sentido, todas as obras filosóficas são de algum modo esotéricas. Elas só abrem o seu conteúdo a quem percorreu as etapas. Em alguns casos, vamos dizer, esta necessidade de percorrer o caminho é afirmada explicitamente. Hegel diz isso, né? Ele diz que uma tese filosófica nada significa sem o conhecimento do percurso que leva até ela. O que é esse percurso? É apenas uma dedução lógica? Não, é uma sequência de percepções. Portanto, trata-se também de exercícios espirituais, também em Hegel. Tá certo? Então, isto quer dizer que tomar o conteúdo das filosofias apenas por aquilo que está escrito é sempre errado. Toda e qualquer obra de filosofia pressupõe, vamos dizer, este caminho que levou às conclusões. E o caminho nem sempre está totalmente explicitado. Né? Quer dizer, o filósofo, após a sequência de experimentos espirituais, mediante os quais ele se preparou e se educou, né, quando ele chega à percepção do conteúdo que consistirá, então, na sua, entre aspas, filosofia, ele sabe que não é qualquer recém-chegado que vai entender aquilo. Não é isso? E a coisa mais evidente do mundo é que as faculdades de filosofia, elas não preparam ninguém para isso, né? Elas saltam sobre esses exercícios e sobre a formação da mente do filósofo. Eles só lhe dão informações. No máximo, dão um treinamento lógico, mas isso aí está longe de ser deficiente. Então, este é o problema do ensino da filosofia universalmente hoje. Eles estão pegando, vamos dizer, conteúdos esotéricos e os estão tratando de uma maneira grosseiramente exotérica, ou seja, estão ignorando todo o aspecto, vamos dizer, da formação interior requerida para a verdadeira compreensão daquela mensagem? Então, isso aí é como se, sei lá, um grupo de bárbaros invadisse lá o MIT, encontrasse aqueles computadores tal, e tentasse mexer, né, com base nos conhecimentos tribais que eles têm. Isso realmente acontece. E, sobretudo, aquelas pessoas que acreditam poder resolver todos os problemas filosóficos por meio da simples análise lógica, esses são os bárbaros que estão mexendo nos computadores. Então, eles realmente não entendem nada do que é a filosofia. Eles entendem a filosofia exatamente como aquilo que se transmite nas universidades hoje, sem ter em vista isto que o Pierre Hadot está tentando mostrar, que está subentendido em todos os textos de filosofia antiga. Quer dizer, há uma sequência de exercícios interiores, há uma série de práticas a ser levadas a efeito para criar no indivíduo a correta disposição de espírito para que ele apreenda, vamos dizer, a parcela da verdade que lhe seja acessível. Se você salta sobre estes exercícios, então é evidente, sobra apenas, vamos dizer, a superfície expositiva ou teórica das filosofias. Bom, essa superfície é bastante grande, porque a bibliografia filosófica é enorme, e você pode ficar abordando isso neste nível pelo resto da sua vida, acreditando piamente que você está fazendo filosofia, quando não está, você está fazendo uma outra coisa que foi inventada pelo establishment universitário atual. Está certo? Então, quer dizer, quando você está lendo Platão desta maneira, você não está lendo Platão, você está lendo uma outra entidade que foi criada pelo establishment filosófico para fazer as vezes de Platão. Está certo? Então, você pode discutir teoreticamente todas aquelas afirmações, esquecendo que algumas delas não têm um sentido teorético, mas têm um sentido disciplinar. Elas não estão dizendo a verdade, mas estão dizendo o que você deve fazer para você ter o acesso à verdade. Está certo? Então, isso aí seria mais ou menos como você pegar um manual de jiu-jitsu e você acreditar que você, analisando logicamente o conteúdo daquilo, você está fazendo um treco chamado jiu-jitsu. Sem você nunca lhe ocorrer que aquilo deveria ter sido não lido e analisado, mas realizado fisicamente. É? Então vamos lá. Para todas as escolas filosóficas, a principal causa de sofrimento, de desordem, de inconsciência, são as paixões, desejos desordenados, temores exagerados. A filosofia aparecerá, então, em primeiro lugar, como uma terapêutica das paixões. Tomemos desde logo o exemplo dos estoicos. Para eles, toda a infelicidade dos homens provém de que eles buscam alcançar ou conservar bens que eles arriscam não obter ou que arriscam perder e de que eles buscam evitar males que com frequência são inevitáveis. A filosofia vai, portanto, educar o homem para que não busque alcançar senão o bem que pode obter e não busque evitar senão o mal que pode evitar. Esse bem que se pode sempre obter e esse mal que se pode sempre evitar devem, para ser tais, depender unicamente da liberdade do homem. São o bem moral e o mal moral. Só eles dependem de nós, o resto não depende. O resto, portanto, corresponde ao encadeamento necessário das causas e dos efeitos que escapam à nossa liberdade. Ora, essa distinção, vamos dizer, entre liberdade e a natureza, o domínio da liberdade e o domínio da natureza, ela, de certo modo, ela está dada, está disseminada em toda a filosofia universal. Quer dizer, você não precisa se... Por exemplo, eu me lembro de eu ter chegado a esta conclusão muito antes de eu ter estudado qualquer coisa sobre o estoicismo. Porque ela não é própria dos estoicos, isso aí está disseminado, né, e aparece aqui e ali, e aos poucos você nota claramente isto aí. Quer dizer, se você ficar, por gastar as suas energias lutando contra o inevitável ou querendo alcançar o inalcançável, você automaticamente já tornou a sua mente escrava de fantasias. Você está literalmente fora da realidade. Está certo? Então, essa distinção entre aquilo que faz parte, vamos dizer, da estrutura do real e aquilo que está dependendo da nossa liberdade, isso aqui é evidentemente não é só um princípio histórico, mas é um princípio universal, sem o qual, eu digo, o estudo da filosofia é impossível. Porque se você não percebe nem isto, tá certo? Então, isso quer dizer, você não quer se situar na realidade e na verdade, você quer apenas viver no mundo da sua fantasia. Ora, mas admitir este princípio não basta, né? É preciso que você o transforme numa orientação prática na vida. E essa orientação prática dará para você a distinção entre o que vale a pena você pensar e o que não vale. Então, você aí vai graduar a atenção que você vai conceder aos vários assuntos, tá certo? E, portanto, o emprego do tempo. Ora, o tempo é a verdadeira substância da vida humana. Não é isso? Então, outro dia eu estava comentando uma sentença de Sêneca que diz que as pessoas esperam gratidão quando dão um presente para você, mas elas não se sentem gratas pelo tempo que elas tomaram de você em troca. Quando, na verdade, o tempo é o mais valioso dos bens, porque ele não pode ser devolvido jamais. Isso quer dizer que você dar 10 minutos a uma pessoa é muito melhor do que você dar qualquer coisa. Porque você está, por assim dizer, dando o seu próprio sangue, de algum modo. Agora, é evidente que os outros tomam o nosso tempo, todo mundo toma o nosso tempo, mas e quanto tempo de você mesmo você toma, tá certo? Tentando alcançar o inalcançável ou evitar o inevitável, sem ter em conta a distinção entre liberdade e natureza. Note que durante as aulas sobre o Louis Lavelle, tá certo? Nós insistimos muito nesse ponto, quer dizer, o homem, ele desfruta, o ser humano, ele desfruta de uma parcela da liberdade divina. Quer dizer, Deus tem a liberdade total, ele faz o que ele bem entender, do jeito que ele bem entender. Ele é criador, quer dizer, não existe um quadro de realidade externo que o limite de alguma maneira. Ele mesmo cria esse quadro. E nós nascemos dentro de um quadro pré-determinado, mas que não está completo. Há um pedacinho que nós podemos completar, e esse pedaço nós criamos com total liberdade. Nós fazemos do jeito que nós quisermos. Tá certo? Porém, é só uma parte. Vamos dizer, e da nossa própria constituição faz parte um elemento, vamos dizer, de natureza, um elemento que já está dado e que nós não podemos mudar. Nós não mudamos a nossa estatura, nós não mudamos, vamos dizer, a nossa ancestralidade, tem uma série de coisas em nós que nós não mudamos. Às vezes até para você vencer certos vícios ou defeitos, você pode levar muito tempo e às vezes não consegue vencê-lo, porque tem uma parte que é escrava mesmo, tá certo? Então, mas tem uma parte que é livre, e essa parte é o que decide o que você vai ser. Esta parte é que vai criar, vamos dizer, a sua essência biográfica, a sua eceitas, a sua essência individual. Então, a eceitas não é dada de início, tá certo? Pronta. Ela está pronta aos olhos de Deus. Deus sabe o que você vai ser, mas ele não impõe isso aí para você, né? Então, é nesse sentido que diz o Lavelle que a existência precede a essência. Não com relação à espécie, que tem uma essência dada, mas com relação, vamos dizer, à história individual. Assim, a sua história tem um sentido. Esse sentido é a essência. Tem ali esse sentido, evidentemente, só pode estar pronto no último momento da sua vida. É o tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Então, ou seja, os estoicos tomavam essa distinção entre liberdade e natureza como a regra que deveria guiar o indivíduo não só nos seus atos externos, mas na sua vida interior. Ou seja, aquilo que ele pensa, quer dizer, o controle daquilo que você pensa. Quanto de tempo você vai dar para cada tema? Por exemplo, uma coisa que eu sempre digo aqui na minha casa, e também para os alunos, quanto tempo você passa pensando nos defeitos dos outros? sobre os quais você não tem nenhum poder. Então, se você não pode mudar o sujeito, o que adianta você ficar pensando nos defeitos dele? É para você não prestar atenção nisso nem por um único segundo. Então, isso aqui seria básico. No entanto, nós sabemos que na cultura brasileira, você falar sobre os defeitos dos outros é quase uma obrigação social. Não é isso? Então, desde cara, então você tem um impedimento cultural ao exercício de uma condição psicológica básica para o treinamento filosófico, que é, vamos dizer, a gradação do tempo e da quantidade de atenção concedida a cada tema. Mas, se vocês praticarem isto durante algumas semanas, vocês vão ver a diferença que faz. É um negócio realmente brutal, quer dizer, você tem reservas de inteligência que ficam bloqueadas em troca de você ficar falando de coisas que você não pode, nas quais você não tem o mais mínimo poder de interferência. É claro que a distinção que o estoico colocava entre liberdade e natureza era uma distinção absoluta e taxativa. Mas existe uma dimensão da realidade onde essa distinção ela é relativa e nebulosa, que é a dimensão política. Nós não podemos esquecer que toda esta filosofia estoica se desenvolve numa época em que tinha acabado a democracia grega e que não havia praticamente participação política. Então, por exemplo, se você tivesse nascido na União Soviética, tá certo? Então, não há nada na sociedade que você possa mudar. Quer dizer, tudo o que acontece na sociedade vem de cima e te é imposto assim como uma pedra que cai sobre você. Não há nada a fazer. Portanto, é inútil pensar nisso. Então, neste caso, o estoico recomendaria a total abstinência de interesse por isto. Pelo menos de investimento emocional nisto aí. Ou seja, você reconhece que está tudo uma porcaria mesmo, que você não pode mudar, então você vai pensar em outra coisa. Porém, onde há alguma possibilidade de ação política, então o limite entre o que nós podemos e o que não podemos é às vezes difícil de você perceber. Às vezes você pode interferir mais na sociedade do que você imaginava, né? E às vezes os melhores esforços que você faz esbarram contra um muro de impossibilidade. De modo que essa distinção, hoje em dia, nas sociedades democráticas ou semidemocráticas, ela não é tão fácil de você fazer. Ou seja, aquilo que o histórico tomava como uma distinção absoluta, eu digo, bom, na dimensão política, convém ainda você levar em conta esta distinção para você não ficar sonhando com ações impossíveis e também para você não se omitir de realizar as ações que são realmente possíveis e que podem ser às vezes de escala pequena. Mais ainda, né, isto dá para você, vamos dizer, um critério de distinção entre o investimento e o lucro, né, custo-benefício, por assim dizer. E isto vai orientar cada uma das suas ações no sentido de você obter um lucro máximo com o investimento mínimo. Isso se torna, de certo modo, uma obrigação moral. Quer dizer, eu não vou perder tempo insistindo, tá certo, em lutas que não vão dar nada, mas sempre há algo que eu posso realmente fazer. É isto. E note bem, ainda existe um outro perigo, né? A diferença entre o que você pode fazer e o que você não pode fazer pode ser nublada ou perturbada pela opinião pública ou pelo que o seu grupo de referência acha que é possível e o que é impossível. Essa distinção que tem que ser feita apenas, exclusivamente, por você mesmo, com um exame das suas possibilidades reais. Então, tem causas que a opinião pública pode considerar perdidas, mas se você não as examinou pessoalmente, você não sabe se elas estão perdidas. Né? Então essa distinção tem que ser, por sua vez, ela tem que ser estritamente racional e não pode entrar num elemento passional. O principal elemento passional que pode entrar aí é o de você se deixar impressionar pelo que o grupo de referência, a opinião pública, diz. E você criar um medo, por exemplo, um medo do ridículo, o medo de passar por um Don Quixote, etc, etc. Não pode se deixar levar por isso. Quer dizer, o exame tem que ser estritamente objetivo. Né? Então, eu vou dar até um exemplo pessoal. Quando, anos atrás, eu entendi que no Brasil toda ação formalmente política estava inviável, falei, bom, então nós temos que investir na formação de uma nova elite intelectual. Isto é possível fazer, isso estava no meu alcance fazer, e eu estou fazendo. Né? Então, não quer dizer que seja a única coisa possível. Né? Muito bem. Então, pela filosofia, passamos de uma visão humana da realidade, em que os valores dependem das paixões, há uma visão natural das coisas, que recoloca cada acontecimento na perspectiva da natureza universal. Essa mudança de visão é difícil. Os exercícios espirituais operam pouco a pouco a transformação interior. Então, muito bem. Está embutido nestes preceitos aqui uma tese de ordem teórica sobre a natureza da realidade. Ou seja, os estoicos acreditam que a razão impera sobre a totalidade da existência. A razão está embutida na natureza das coisas. E nós podemos ter acesso a essa razão, não no ponto, ao ponto de dominá-la teoricamente, mas ao ponto de personificá-la na percepção que nós temos das coisas. Ou seja, tentar perceber as coisas de uma maneira que não reflita apenas, vamos dizer, a minha estrutura psíquica, emocional, pessoal, mas que reflita a verdadeira natureza universal das coisas. Então, é claro que esse é um outro preceito disciplinar. Tá certo? Mas você pode perguntar, muito bem, e se a razão não imperar, se o mundo for, né, governado pela total irracionalidade ou pelo acaso? Muito bem, então daí a ética estoica não vai funcionar. Né? Mas a prática nos diz que ela funciona. Graças a Filon de Alexandria, possuímos duas listas de exercícios que nos dão o panorama de uma terapêutica filosófica de inspiração estoico-platônica. Uma dessas listas enumera a busca, ou investigação, zetexis, o exame aprofundado, skepsis, a leitura, a audição, acroses, a atenção, prosorre, o domínio de si, encrateia, a indiferença às coisas indiferentes. Voltamos aí. A indiferença a tudo que é indiferente ou que é inalcançável. Este ponto, a indiferença às coisas indiferentes, isto aqui é básico e eu acho que no meio brasileiro isso é extremamente difícil de você praticar, porque a solicitação de atenção para picuinhas é uma coisa horrível, de uma intensidade monstruosa. Né? No Brasil. E se você concede atenção a essas coisas, o problema não é só que você está gastando seu tempo, gastando sua atenção à toa, não, você está deformando a sua visão da realidade, você está se colocando do ponto de vista de uma subjetividade doente que gasta todas as suas energias em algo que ela não pode mudar. Portanto, isso aí é parasitagem, isso aí é o que fala a Bíblia, o demônio devorador. Quer dizer, tudo o que você cria, ou tudo o que você tem, está continuamente sendo devorado e destruído, quando você poderia simplesmente tomar de volta e dizer, não, não vou investir mais um segundo de atenção nessa coisa, eu vou usar para aquilo que eu realmente posso fazer. Né? A outra lista nomeia sucessivamente as leituras, as meditações, meletai, a terapia das paixões, as lembranças do que é bom, o domínio de si, o cumprimento dos deveres. A atenção, prosorre, é a atitude espiritual fundamental do estoico. Note bem que todas as coisas que ele está atribuindo ao estoicismo, elas estão nos diálogos socráticos do mesmo modo, né? É uma vigilância, uma presença de espírito contínuas. Uma consciência de si sempre desperta uma tensão constante do espírito. Graças a ela, o filósofo sabe e quer plenamente o que ele faz, ele sabe e quer plenamente o que ele faz a cada instante. Ou seja, pelo simples fato de você recusar a atenção àquilo que é indiferente, ou que é inútil, né, e você se concentrar em fazer o que você realmente pode fazer, automaticamente as suas ações adquirem uma intensidade, uma profundidade que não tinham antes. Então, é claro que você aumenta aí a eficácia das suas ações nessa mesma medida. Graças a essa vigilância de espírito, a regra de vida fundamental, isto é, a distinção entre o que depende de nós e o que não depende, está sempre à mão. Ou seja, não basta você saber que existem coisas indiferentes e inúteis, tá certo? Mas é necessário que você faça essa distinção a cada instante, até você torná-la, por assim dizer, automática. Claro que quando isso acontecer, as pessoas vão achar apenas que isso é um traço da sua personalidade. Não é isso? Quer dizer, é um sujeito que recusa a atenção a certas coisas, não adianta falar disso com ele. Eles não vão perceber, naturalmente, que isso é o resultado de uma prática disciplinar. Mas que importa para você o que eles estão percebendo ou não estão percebendo? É essencial ao estoicismo, como aliás ao epicurismo, fornecer aos seus adeptos um princípio fundamental extremamente simples e claro, formulado em poucas palavras, que possa permanecer facilmente presente ao espírito e ser aplicado com a segurança e a constância de um reflexo. Então, por exemplo, essa distinção entre o que é relevante e o que é indiferente, ela deve se tornar um reflexo. Na hora que se torna um reflexo, automaticamente você começa a ver as coisas de uma outra maneira. E de uma maneira muito mais eficiente. Ou seja, dada uma discussão pública ou qualquer tema assim, você irá muito mais diretamente ao ponto. Essa atenção ao momento presente é de algum modo o segredo dos exercícios espirituais. Ela liberta da paixão que é sempre provocada pelo passado ou pelo futuro. Isso aqui é fundamental, né? Quer dizer, todos os desejos desordenados, os temores exagerados, eles só podem vir do passado ou do futuro. Nunca do momento presente. Né? Quer dizer, se você está atento ao que está realmente acontecendo no momento presente, então você, de fato, já está só por isso, você já está mais livre das paixões, de desejos desordenados e temores exagerados. Ela facilita a vigilância, concentrando-a no minúsculo momento presente, sempre dominável. Isto aqui é básico. O momento presente é dominável, porque ele é o único ponto onde existe a sua liberdade. Qualquer exercício da liberdade só pode ser feito no momento presente. Não no passado, que você não pode modificar mais, e não no futuro, sobre o qual você não tem poder de preensão. Não é isso? Então, quando eu sugeri, por exemplo, que quando você reza, você se concentrasse, vamos dizer, na consciência da sua liberdade, a consciência da liberdade não é uma coisa que a consciência deste momento. Quer dizer, você lembrar que naquele momento você está fazendo algo porque você decidiu, algo que nada o obriga, nada o obrigou exteriormente a estar rezando naquele momento. Então, isso quer dizer, a consciência do momento presente é a consciência seguinte: neste momento nada me obriga a fazer nada que eu não queira. Eu decido inteiramente o que eu vou fazer agora. Então, quanto mais você tem essa consciência do momento presente, mais você tem a consciência da sua liberdade e, portanto, do seu poder. Enfim, ela abre a nossa consciência à consciência cósmica, tornando-nos atentos ao valor infinito de cada instante, esse valor que coincide com o valor da liberdade, evidentemente. Fazendo-nos aceitar cada momento da existência na perspectiva da lei universal do cosmos. Ou seja, na perspectiva da distinção a mais clara possível entre o que é liberdade e o que é predeterminação ou natureza, tá certo? E automaticamente você, recusando-se preocupar com aquilo que já está predeterminado e se concentrando naquilo que você, no exercício da sua liberdade. Nessa prática, a imaginação e a afetividade devem associar-se ao exercício do pensamento. Todos os meios psicagógicos da retórica, todos os métodos da amplificação, devem ser aqui mobilizados. Trata-se de formular para si mesmo a regra de vida da maneira mais viva, mais concreta. Bom, isso é uma coisa que só você mesmo vai poder fazer, quer dizer, você reiterando e amplificando cada vez mais essa distinção, né? Tal é o exercício da memorização e da meditação, melete. O exercício da meditação permitirá estar pronto no momento em que apareça uma circunstância inesperada e talvez dramática, como esta meditação. O filósofo imaginará de antemão as dificuldades da vida, premeditatio malorum, premeditação dos males, a pobreza, o sofrimento, a morte. Ele orará face a face, recordando que não são males, pois não dependem de nós. Quer dizer, tudo aquilo que não depende de nós não tem significação moral. Não é mérito e nem demérito. Portanto, realmente não tem nada a ver com você. Né? Embora te afete. Mas, como não tem significação moral, não interferirá no seu destino eterno. Então, veja, você está aqui imaginando o futuro. Isso não quer dizer que não, quando diz que não é para você se preocupar com o futuro, não quer dizer que não é para você pensar nele. Ao contrário, você se preocupa com o futuro precisamente porque não quer pensar nele. É aquele exercício que falava o Viktor Frankl da hiperreflexão. Quando você tem um temor, uma fobia, qualquer coisa assim, né, você é levado, vamos dizer, a se preocupar com aquilo precisamente porque você não quer pensar naquilo seriamente. Você fica num estado intermediário, né, em que você finge estar pensando em outra coisa, mas no fundo você está preocupado com aquilo. Né? Então esqueça outra coisa, esqueça o disfarce, bom, já que eu estou com este medo, eu vou pensar nele seriamente e vou dar o melhor de mim para eu imaginar esse medo. Na hora que você faz isso, o medo desaparece. Não é isso? Então, isso quer dizer que você pode exorcizar todos esses temores se você os levar a sério como hipóteses racionais. Então, por exemplo, né, você tem medo da morte. O que acontece na morte? Tente imaginá-la o mais realisticamente possível. Tá certo? E você vai ver que automaticamente o medo vai passando. Você pode pensar as hipóteses as piores, as mais catastróficas, as mais medonhas, as mais monstruosas, mas pense seriamente. Né? Então, isto é um exercício de meditação extremamente importante. De modo que a maior parte desses temores não se realizará. Mas se eles se realizarem, você já sabe como eles são. Desde amanhã, as primeiras horas da manhã, ele examinará de antemão o que deve fazer no curso do dia e fixará de antemão os princípios que dirigirão e inspirarão as ações. De noite, ele se examinará de novo para se dar conta dos erros ou dos progressos realizados. Ele examinará também os seus sonhos. Então, essa coisa dos sonhos, existe uma imensa bibliografia hoje, né? Quer dizer, a tradição, vamos dizer, mais recente de análise de sonhos começa no século XVIII na Alemanha, depois se torna mais popular a partir do Freud, e existem mil e uma técnicas diferentes de análise dos sonhos, tá certo? Mas se vocês querem alguma boa, vocês sigam a do Andrew Hodges, né, que ele examina as entrelinhas dos sonhos. Andrew Hodges é um psiquiatra forense, que ele examina o que está implícito no seu... Ele examina o sonho como se fosse um discurso, não é isso? E é bem mais simples do que as técnicas freudianas e não tão baseado em pressupostos teóricos complicados. O exercício da meditação esforça-se por dominar o discurso interior para torná-lo coerente, para ordená-lo a partir desse princípio simples e universal que é a distinção entre o que depende de nós e o que não depende, entre a liberdade e a natureza. Você vê aqui, toda a filosofia do Louis Lavelle está aqui. Quer dizer, você concentrar-se na liberdade, sabendo que esta liberdade, mas é uma participação no ser, porque o ser é ato, o ser é criação permanente. E existe uma parte de você, um aspecto da nossa vida que consiste na nossa participação efetiva no ser. Ou seja, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos, se incorpora na realidade das coisas. Aquilo se torna parte do ser. Quer dizer, coisas que não existiam passam a existir por causa de você. Então, é claro que a sua existência não é inócua dentro do corpo do ser, né? Mas existe toda uma outra dimensão sua que já veio pronta, pela qual você não tem responsabilidade nenhuma e que reflete apenas, vamos dizer, o determinismo natural, o determinismo social, o determinismo histórico, etc, etc. Tá certo? Mas onde está a sua verdadeira natureza? A sua verdadeira natureza está naquilo que é pessoal e exclusivo seu, ou seja, é a sua liberdade. Pelo diálogo consigo mesmo ou com o outrem, pela escrita também, aquele que quer progredir se esforça para conduzir seus pensamentos pela ordem, a expressão de Descartes. Né? Então, conduzir seus pensamentos pela ordem não quer dizer colocá-los numa sequência dedutiva onde você está tentando provar alguma coisa. Então, a ordem, em primeiro lugar, é a ordem de relevância. Em segundo lugar, é a ordem, vamos dizer, da certeza e da incerteza. Para isso você tem o critério no negócio dos quatro discursos. Por exemplo, você catalogar, classificar os seus pensamentos, as suas crenças, pela sua ordem de credibilidade, desde o absolutamente certo até o meramente possível. Só de você fazer isso, o seu mundo interior se esclarece de uma maneira espantosa. Tá certo? E eu acho que esta prática, você praticar isso uma semana, né, aí você já verifica a total inviabilidade da maior parte das discussões que se processam, sobretudo no meio universitário, pela internet, etc, etc. Ou seja, as pessoas não sabem sequer se elas acreditam ou não no que estão dizendo. Muito frequentemente, aquilo do qual elas têm menos certeza é aquilo que é afirmado mais categoricamente para produzir artificialmente um sentimento de certeza. Então, por exemplo, se uma pessoa vem com uma dessas ideias para você, e se você discute a ideia, quanto mais você contesta a ideia, mais a pessoa vai se apegar à ideia para reforçar o seu sentimento de certeza. Então, não adianta discutir a ideia. O que você tem que discutir é se o sujeito acredita mesmo naquilo. De quanto você acredita nisso. Então, que importância isso tem realmente para você? Por aí, você pode conseguir alguma coisa, mas se você discute a própria ideia, quanto mais discutir, mais vai reforçar, evidentemente. Então, existe todo um lado, vamos dizer, em toda discussão existe, além, vamos dizer, da confrontação dialética ou retórica, existe esse elemento, vamos dizer, de uma estratégia psicológica ou psicoterapêutica que você tem que seguir. Você vê que nas discussões públicas no Brasil, as pessoas revelam nesse aspecto uma inabilidade, uma grosseria fora do comum. Então, eu vejo, por exemplo, essas pessoas religiosas que ficam tentando convencer os homossexuais de que o homossexualismo é antinatural, ou é pecaminoso, ou isso e aquilo. Eu digo, mas isso vai mudar as paixões do cara? Isso não se trata de uma convicção. Ele está expressando em linguagem de crença doutrinal o que é, na verdade, uma paixão, um desejo. Portanto, onde o que ele está dizendo não corresponde ao que ele está realmente querendo. Então, você discutir nesta clave é perfeitamente inútil. Em segundo lugar, nós vemos que a ausência dessa estratégia psicológica ou psicoterapêutica nas discussões é resultado de uma profunda falta de respeito pelo interlocutor, onde você não está se interessando pelo que o indivíduo é realmente, pelo que ele sente realmente, pelo que ele crê realmente, mas apenas pelo conteúdo externo das suas afirmações. Você está prestando atenção nas frases e não na pessoa que as diz. Tá certo? Então você está tratando aquele indivíduo como se ele fosse uma tese ou uma crença e não a pessoa real. E isto mostra que não houve contato verdadeiro entre os dois, entre aspas, debatedores. É claro que quando a pessoa está defendendo uma posição que é existencialmente falsa, ela vai ter uma série de estratégias para ela evitar o contato, para ela não mostrar realmente o que ela está sentindo e não mostrar realmente o que ela está querendo. Mas com um pouco de estratégia psicológica, nós podemos furar essa carapaça de racionalizações ou autodefesas e chegar ao ponto, quer dizer, o que a pessoa realmente está, o que ela está realmente querendo, né? E é isso que nós temos que discutir, tá certo? Não pelo método, vamos dizer, de adivinhação, o famoso método brasileiro de leitura, segundo o Cláudio Moura Castro, em que a pessoa não lê o que o autor diz, mas o que elas acham que ele quis dizer. Não é isso, não é você supor, é você extrair da própria pessoa, ou pelo conteúdo, pela estratégia verbal que ela usa, ou pela interrogação que você procede, a que você a submete, né, você extrair, de certo modo, a presença real da pessoa, fazer com que ela se manifeste. Aquele que quer progredir se esforça para conduzir seus pensamentos pela ordem e chegar assim a uma transformação total da sua representação do mundo. Esse chegar a conduzir os pensamentos pela ordem é o que eu chamo a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência. Tá certo? Só que esta unidade nós vamos ter que discuti-la de uma maneira mais aprofundada e mais crítica. Quer dizer que a busca de alguma unidade nos seus conhecimentos, por uma unidade de sua consciência, e portanto a unidade de sua consciência, seu modo de ser, bom, é uma das motivações centrais da filosofia, e no fim das contas é uma das motivações centrais de qualquer ser humano que comece a pensar. Se você começa a pensar, você naturalmente, se você se contentasse com, vamos dizer, a pura multiplicidade e confusão, você não precisaria pensar. Você viveria apatetado como um animal que recebe impressões de tudo quanto é lado e não tenta de maneira alguma, né, coeri-las ou sintetizá-las numa explicação. Se você pensa, você busca uma explicação, e se você está buscando uma explicação, você está buscando uma unidade por baixo da diversidade, evidentemente. Então, a busca da unidade é, vamos dizer, um impulso, né, fundamental do indivíduo humano. Mas nós vamos precisar esclarecer melhor, e é para isso que eu fiz esse outro texto aqui. Vêm, enfim, os exercícios práticos destinados a criar hábitos. Alguns são ainda muito interiores, por exemplo, a indiferença às coisas indiferentes. É uma prática puramente interior, psicológica, ninguém vai perceber que você está praticando isto. Outros supõem comportamentos práticos. o domínio de si, o cumprimento dos deveres da vida social, o domínio das paixões, etc. Para o estoico, filosofar é importante exercitar-se em viver conscientemente, ultrapassando os limites da individualidade para se reconhecer como parte de um cosmos animado pela razão. Muito bem, a ideia de que o cosmos é animado pela razão é outro, de certo modo, é um pressuposto de toda a atividade filosófica. Se você achar que tudo é absolutamente caótico, não tem motivo para você pensar, examinar e buscar a unidade no fundo de qualquer coisa, tá certo? Então, vamos dizer, o pressuposto da racionalidade do real, de algum modo, ele é inerente à filosofia, mesmo que seja para você chegar à conclusão de que a razão não governa coisa nenhuma, é tudo um caos. Filosofar, portanto, exercitar viver conscientemente e livremente. Conscientemente, isso é ultrapassando os limites da individualidade para se reconhecer como parte de um cosmos animado pela razão, e livremente, renunciando a desejar o que não depende de nós e o que nos escapa. No diálogo socrático, aqui já não está falando dos estoicos, mas está falando de Platão, a verdadeira questão que está em jogo não é aquilo de que se fala, mas aquele que fala. Sócrates acossa seus interlocutores com perguntas que os colocam em questão, que os obrigam a prestar atenção em si mesmos, a inquietar-se consigo mesmos. A missão de Sócrates consiste em convidar seus contemporâneos a examinar suas consciências, a preocupar-se com seus progressos interiores. Aspas. Farei a cada um o maior bem ao tentar persuadi-lo a preocupar-se menos com aquilo que tem do que com aquilo que é, para torná-lo tão excelente e razoável quanto possível. O diálogo socrático aparece, portanto, como um exercício espiritual praticado em comum que convida ao exercício interior, isto é, o exame de consciência. Você vê aqui, em todos os diálogos socráticos de Platão, você não tem, de fato, nenhuma exposição teórica ou exposição doutrinal. Sócrates nunca diz o que ele está pensando ou o que ele acredita. Ele só faz perguntas, tá certo? E coloca os seus interlocutores na posição de ter de responder por si mesmos. Ou seja, ter de confessar a si mesmo o que eles realmente pensam, o que eles realmente sabem, tá certo? E levá-los a reconhecer que sabem aquilo que sabem e que não sabem aquilo que não sabem. Tá certo? Ressalvada aí, vamos dizer, a gradação dos graus de certeza. Porque se você, numa conversação, você puder simplesmente levar um indivíduo a classificar os seus graus de certeza, o grau de certeza das suas crenças e sentimentos, você já terá feito um grande bem para ele, e sobretudo para si mesmo, né? Essa prática do diálogo consigo mesmo, que é a meditação, parece ter sido muito prezada pelos discípulos de Sócrates. Perguntaram a Antístenes que proveito ele havia tirado da filosofia. Ele respondeu, o de poder conversar consigo mesmo. Ora, esse conversar consigo mesmo é um negócio absolutamente fundamental. Por quê? Porque existem inúmeras vozes na nossa cabeça. Existe a voz da hereditariedade, a voz da opinião pública, a voz da mídia, a voz do seu pai, da sua mãe, do seu grupo de referência, etc, etc, etc. Todas essas nos impõem crenças, fazem certas afirmações, tá certo? Mas no meio de todas essas vozes, onde está a sua realmente? A sua realmente é a voz que aparece no exercício do Viktor Frankl da hiperreflexão. Ou seja, você confessar aquilo que você realmente pensa a respeito de alguma coisa. Então, você vê que todos esses pensamentos que cruzam a nossa cabeça, eles têm inúmeras fontes. Eles não são propriamente pensamentos nossos, eles foram simplesmente absorvidos e nós os repetimos de algum modo. Mas desses, quais nós vamos incorporar à nossa pessoa de maneira permanente, consciente, voluntária e séria, e quais nós vamos simplesmente deixar circulando na nossa cabeça e nos atrapalhando, tá certo? E fazendo de conta que nós acreditamos nela. Sobretudo, quando se forma, vamos dizer, aquela confrontação de uma parte diz sim, a outra parte diz não, e uma hora você afirma uma coisa e uma hora você a nega, por exemplo, vamos dizer, as suas qualidades e defeitos, uma hora você é acossado por um, um discurso de acusação contra os seus defeitos e depois tem uma outra parte que se levanta em sua defesa. No que você acredita, afinal de contas? Você acredita na acusação ou na defesa? Porque ambas vêm com a mesma força de eloquência. Tá certo? Por que que acontece isso? Por que você não pensou seriamente no assunto para dizer para você o que que você realmente acredita a esse respeito? É? Então, transformar, vamos dizer, essas inúmeras vozes que tem na sua mente na sua própria voz. E aquilo que não é da sua própria voz, você afasta de uma vez por todas. Por exemplo, quando você se sente culpado por alguma coisa. Não é isso? Uai, se você não sabe quais são as suas culpas verdadeiras, como é que você vai se defender das inculpações falsas? Hã? Isso é a mesma coisa que um negro que cometeu estelionato, mas em seguida ele é acusado de assassinato, de estupro, de sequestro. Ele se sente culpado por tudo, por via das dúvidas, né? Tá certo? Porque ele não sabe o que ele fez. Agora, se ele lembrasse, ah, peraí, eu cometi estelionato aqui, isso eu fiz. O resto eu não fiz, então não vou me preocupar com o resto. Quer dizer, você tem que passar, vamos dizer, desses discursos anônimos que circulam para a mente, para o seu discurso verdadeiro. É o que eu chamo de encontrar a sua própria voz. Veja, pelo tom dos discursos que cruzam a sua mente, você sabe se eles são a sua própria voz ou não. Você reconhece a sua própria voz, você se conhece. Tá certo? Só que você deixa as outras vozes falando e fazendo de conta que são você. Né? E isso pode chegar, evidentemente, desde uma simples neurose e até uma obsessão demoníaca. Né? Então, isso quer dizer que a recusa de se examinar e a recusa de admitir as suas verdadeiras culpas, tá certo? Só serve para criar culpas artificiais pelas quais você começará a ser punido no mesmo momento. Então, se você não é capaz, vamos dizer, de confessar realmente as suas culpas para você, tá certo? Você não terá como se defender das inculpações falsas. E daí o seu cérebro vai ser um constante, vamos dizer, uma constante discussão, confrontação de acusação e defesa que pode tomar uma energia absolutamente formidável. Tá certo? Então você vê, quando você vai dormir, essas coisas todas podem aparecer no sonho. Daí você não tem como governar isso aí, né? Mas na sua vida de vigília, né, você não pode deixar que as coisas continuem assim. Você tem que encontrar a sua própria voz e só permitir que ela fale, mais ninguém, né? Essa íntima ligação entre o diálogo com o outro e o diálogo consigo tem uma significação profunda. Só aquele que é capaz de um verdadeiro encontro com o outro é capaz de um encontro autêntico consigo mesmo, e o inverso é igualmente verdadeiro. Isso é uma coisa de uma importância existencial desmesurada. Então, se você não tem, vamos dizer, uma clara noção do que é a sua própria voz, vamos dizer, que vem do centro do seu coração e que lhe diz a verdade sobre você mesmo, você não vai entender ninguém. Porque todas as outras pessoas, para você, serão apenas projeções do seu discurso interior, projeções do seu teatro interior. Você as vai entender, não de acordo com aquilo que elas estão dizendo, mas você as vai entender apenas naquilo que elas correspondem, vamos dizer, a figuras do seu teatro interior. Tem gente que passa a vida inteira assim. Então é a mesma coisa que esse sujeito nunca conversou com ninguém, só conversou com ele mesmo. Então, quer dizer que um encontro verdadeiro com o outro pressupõe um encontro consigo mesmo. E isto pode ser extremamente dificultoso. Por quê? Porque as vozes que vêm na nossa mente, elas começaram quando a gente era pequenininho. E você não lembra mais de onde elas vieram. E elas continuam falando. Então, sobretudo, pessoas que tiveram uma circunstância doméstica muito ruim, hostil, onde as pessoas gritavam com você, reclamavam, etc, etc. Tudo isso está na sua mente ainda. Então você vai ter que filtrar cada uma dessas coisas e você vai ter que vencer cada um desses antagonistas, mas você só pode vencer cada um deles se você lhe der primeiro a parcela de razão que ele tem. Porque na hora que você... existe um discurso de inculpação e você assume a parcela de culpa que você tem, então já não é mais aquela voz estranha que está falando agora, é você mesmo. Tá entendendo? Então, Mas aí eu me lembro daquele pessoalzinho da USP, aqueles professores da USP, que demonstraram a sua imaturidade e grosseria emocional quando começaram a frequentar um bando de candomblé, porque diziam, não, porque essa é uma religião que me permite viver sem culpas. Eu digo, mas meu filho, se você quer viver sem culpas, você vai acabar assumindo a culpa de tudo, você vai se sentir acusado e acossado o tempo todo, e você vai ter que achar algum bode expiatório, que pode inclusive ser o sistema, o imperialismo americano, o Mossad, qualquer coisa assim. Ou seja, isso demonstra, vamos dizer, o estado de grosseria da alma dessas pessoas. Vocês vão dizer, aparentemente cultas, mas na verdade são muito primitivas, como macacos. Né? Então, quer dizer, não existe vida humana sem o fator culpa, sem o fator responsabilidade moral que decorre, mas é do fato de você decorre da sua liberdade, você ser autor das suas ações. Se você não tivesse culpa alguma, tá certo? Então você seria neutro como uma tartaruga ou uma minhoca. Né? Agora, se você tivesse todas as culpas de que o seu teatro interior te acusa, tá certo? Então você também estaria reduzido à total impotência como uma tartaruga ou uma minhoca. Tá certo? Então, quer dizer, só passando desse estágio de acusação tosca interior, vamos dizer, uma consciência clara de culpa e inocência, é que você pode se livrar disso. O diálogo não é verdadeiramente diálogo, senão na presença a outrem e a nós mesmos. Desse ponto de vista, todo exercício espiritual é dialógico, na medida em que é exercício da presença autêntica. Agora aplique isso aqui à leitura de textos filosóficos. Né? Quer dizer, aquele texto não é nada se você não conseguir refazer interiormente as experiências interiores que desembocaram naquilo. Essas experiências às vezes estão expostas e às vezes estão implícitas. Né? Eu digo, ora, imagina quanto você precisa avançar nesse estado, nessa conquista da clareza interior, tá certo? Para você ser capaz de reproduzir experiências interiores de um Platão, de um Kant, de um Descartes, etc., etc. Então, isso quer dizer que sem esta formação espiritual anterior, a leitura de qualquer livro de filosofia é apenas deslizar pela superfície verbal. Essa superfície verbal, por sua vez, se presta a exame lógico e discussão indefinidamente, que pode alimentar, então, toda uma cultura pseudo-filosófica, mas que não tem substância verdadeira das experiências interiores. Em alguns casos, as experiências interiores estão perfeitamente relatadas, como acontece, por exemplo, nas obras de Husserl. Mas ele criou, uma linguagem técnica para descrever essas experiências, que, por si mesma, a linguagem é tão dificultosa que ela constitui um obstáculo por si mesma. Tão logo você dominou essa linguagem, você entende que a descrição de experiência interior dele é de uma precisão monstruosa, às vezes milimétrica. Tá certo? Mas, como a linguagem técnica é difícil, ela vira um problema em si mesmo e você fica estudando as dificuldades lógicas inerentes àquilo e nunca sai disso e nunca vai para as experiências. Os diálogos platônicos são exercícios modelos. Modelos porque não são estenografias de diálogos reais, mas composições literárias que imaginam um diálogo ideal. Exercícios, precisamente porque são diálogos. Atenção aqui. Um diálogo é um itinerário de pensamento cujo caminho é traçado pelo acordo constantemente mantido entre quem interroga e quem responde. Ou seja, ambos estão igualmente empenhados na busca da verdade e com igual sinceridade, ou seja, dispostos a declarar aquilo que eles estão efetivamente percebendo. Se não há essa condição, não há diálogo, há apenas uma polêmica exterior, que então, vamos dizer, se resolve pelos meios puramente retóricos, tá certo? Do mesmo modo, na meditação, a coisa só funciona se houver, vamos dizer, plena sinceridade, ou seja, pleno reconhecimento do que é a sua própria voz e do que é imitação de uma voz externa. A sua voz vem, vamos dizer, com, vamos dizer, um sentimento de autoria, um sentimento de responsabilidade. E as outras vozes vêm por automatismo. As outras vozes vêm puramente da memória, sem passar pela vontade. Opondo seu método ao dos erísticos, ou seja, fazendo uma distinção entre o que é um verdadeiro diálogo ou meditação e o que é apenas uma confrontação externa de opiniões, Platão sublinha: quando dois amigos estão com disposição de conversar, é preciso usar de uma maneira mais doce e mais dialética, ou seja, não são só os instrumentos da retórica ou da erística. Mais dialética significa não somente que damos respostas verdadeiras, mas que não fundamos nossa resposta senão naquilo que o próprio interlocutor reconhece saber. Isto vale tanto para o diálogo filosófico quanto para a meditação. Ou seja, uma vez me pediram, eu falei qualquer coisa de honestidade intelectual, os caras disseram: ah, mas isso é uma coisa muito complicada. E que é, afinal de contas, a honestidade intelectual? Eu falei: a coisa mais simples do mundo é você não fingir que não sabe, que sabe aquilo que você não sabe, nem que não sabe aquilo que você sabe. Portanto, é apenas uma fidelidade à sua memória interior. Se há alguma dúvida quanto a isto, aplique o método de classificação que eu dei ali na apostila Inteligência, Verdade e Certeza, com os 4 graus de credibilidade. Quer dizer, ou seja, eu sei disso com certeza absoluta, eu sei disso com probabilidade razoável, eu sei disso com verossimilhança, ou seja, apenas porque parece verdadeiro a mim e a outras pessoas, ou eu sei disso com uma mera possibilidade imaginária. Só de você fazer isso, você já saneou o ambiente interior. A dimensão da interlocução impede o diálogo de ser uma exposição teórica e dogmática e o obriga a ser um exercício concreto e prático. Parênteses. Mesmo uma exposição dogmática, teórica e dogmática tem o elemento dialógico lá implícito. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você vai ler uma pura exposição teórica que é, vamos dizer, o discurso de metafísica de Leibniz. Ele está apenas expondo a estrutura da realidade tal como lhe aparece. Porém, ele está pressupondo que o seu interlocutor tem a condição interior de acompanhá-lo e de reconhecer na sua própria experiência interior o que ele está dizendo. Portanto, mesmo os textos filosóficos, que são aparentemente os mais teóricos, eles pressupõem uma preparação interior que não é o simples aprendizado acadêmico de filosofia, mas é a formação da verdadeira personalidade e da verdadeira mente do filósofo. Então, como esta condição em geral não é cumprida, as pessoas acabam entendendo os textos filosóficos como se fossem outras coisas. E, sobretudo, se apegam ao conteúdo teórico-dogmático como se ele subsistisse por si, sem a retaguarda na experiência interior que chegou lá. Então você, no fundo, você não sabe por que o filósofo está dizendo aquilo. Você acha que é apenas uma opinião, ele dá uma opinião e ele tenta prová-la por meios lógicos, quando não é isso que ele faz. Você vê que, às vezes, quando você pega um texto de Leibniz ou do próprio Descartes, vamos dizer, a complexidade, a riqueza da experiência interior que o levou a dizer aquilo, tá certo? É tamanha que só de tentar imaginá-la, você já está dando a si mesmo todo um curso de filosofia. É isto que eu tento fazer nos textos que eu analiso aqui. Eu não procuro discutir se os textos estão certos ou estão errados, eu não tento prová-los ou impugná-los. Eu tento imaginar a experiência interior que levou a eles e dar a vocês os meios de percorrer as mesmas etapas. E daí você entende o texto. E se você entende, bom, daí você pode passar a discuti-lo do ponto de vista lógico-analítico. Mas somente aí. Isto, se este exame lógico-analítico for ainda necessário. Se você estiver muito interessado em provar alguma coisa. obrigação de exercício concreto e prático, porque não se trata de expor uma doutrina. Mesmo quando é exposição de doutrina, existe esta dimensão da preparação psicológica e moral para a absorção da doutrina, mas de conduzir um interlocutor a uma determinada atitude mental. Mas justamente a atitude mental na qual a exposição teórica possa ser compreendida no seu verdadeiro nível como condensação de experiências interiores vividas. É o que se passa em todo exercício espiritual. É preciso fazer-nos mudar de ponto de vista, de atitude, de convicção, portanto, dialogar conosco mesmos, lutar conosco mesmos. Para vencer essa luta, não basta expor a verdade. É preciso persuadir, portanto, usar a psicagogia, a arte de seduzir as almas, a sua própria alma, inclusive, tá certo? Para que ela perca o medo de se declarar, né? E para que você tenha a condição de uma confrontação sincera consigo mesmo, tá certo? Num ambiente onde ninguém é acusador, ninguém é o demônio e ninguém é advogado, onde são dois amigos que estão conversando, né? Então é o famoso ama teu próximo como a ti mesmo. Digo, bom, se eu não tenho nenhum amor por mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo? Então este é o exercício do amor a si mesmo, ou seja, você ser justo, paciente e tolerante e honesto consigo mesmo, né? E ainda usar não somente a retórica que busca, por assim dizer, persuadir de longe por um discurso contínuo, de longe, quer dizer, externamente. Quer dizer, na confrontação retórica, você quer apenas tapar a boca do adversário, né? Você não está se dirigindo à alma profunda dele, mas apenas à capacidade verbal dele, né? Mas, no caso, você vai usar a verdadeira dialética. O que é a dialética? É aquela discussão na qual todos os seus argumentos, entre aspas, todas as suas proposições, se baseiam no reconhecimento daquilo que você sabe na profundidade da sua alma ou que o interlocutor sabe no interior da alma dele. Portanto, vamos dizer, é uma troca de impressões sinceras, né? A dialética deve, portanto, escolher habilmente uma via indireta, melhor ainda, uma série de vias aparentemente divergentes, mas, no entanto, convergentes. É exatamente o que eu estou fazendo aqui, quer dizer, eu estou pegando os assuntos desde vários caminhos diferentes, desde várias direções diferentes. Parece que eu estou falando de assuntos diferentes, mas não estou, estou falando do mesmo assunto. Né? Muito bem, dá tempo ainda de nós pegarmos o segundo texto? Quanto tempo foi de aula? Vamos fazer um intervalo. Na segunda parte, em vez de responder perguntas, eu vou comentar esse segundo texto aqui. Então, vamos lá. Essa noção, vamos dizer, de unidade de conhecimento, ela exige algum esclarecimento crítico maior. Então, eu tenho tomado aqui algumas notas. Algumas eu expus na aula passada e hoje vou prosseguir aqui. Então, Bernhard Bolzano começa a sua famosa teoria da ciência definindo a totalidade dos conhecimentos humanos como o conjunto completo das proposições verdadeiras. Ele reconhece que esse conjunto é inabarcável em qualquer momento da existência histórica real. Mas, na realidade, o conjunto é maior ainda, pois o conhecimento não consiste somente nas verdades estabelecidas e sim também no conjunto de hipóteses, interrogações e conjeturas que os enquadra, eles asseguram um lugar na ordem hierárquica das preocupações humanas. Mais ainda, isso aqui é muito, muito simples, quer dizer, uma proposição ela só tem sentido ser enquadrada dentro, vamos dizer, do conjunto de interrogações e de procedimentos que levou até ela, senão não significa absolutamente nada, quer dizer, é utópico você pensar que você poderia... Quer dizer, esse conceito de totalidade dos conhecimentos humanos é puramente idealístico e hipertrófico, por assim dizer, porque é evidente que o conhecimento não pode se constituir somente de uma lista de proposições. As proposições nada significam fora do discurso, né? E o discurso ele está imbricado, vamos dizer, dentro da prática humana, da praxis, como diriam os marxistas, e essas frases pouco significariam por si mesmas. Mais ainda, em qualquer momento da história real, os conjuntos dos conhecimentos facilmente acessíveis e consensuais, mesmo entre os homens mais sábios, é somente um fragmento, um subconjunto da totalidade aludida por Bolzano, sem contar o fato de que mesmo esse subconjunto não é acessível a todos ao mesmo tempo, mas se distribui em recortes e partículas entre vários grupos cuja intercomunicação pode ser deficiente ou nula. Nota, isso não acontece só, vamos dizer, na totalidade dos conhecimentos acessíveis, mas até dentro de cada especialidade científica você tem subespecialidades que não se intercomunicam entre si. Eu me lembro que naquele livro O Sonho de Descartes, que examina só, vamos dizer, o progresso das matemáticas, dizia que a coisa já estava tão complicada que frequentemente o chefe do departamento não conseguia entender os projetos de pesquisa dos seus subordinados. Então os aprovava ou reprovava assim a cegas. E isso dentro, vamos dizer, de uma especialidade muito limitada, né? A ideia de unidade do conhecimento pode evocar, à primeira vista, um número compacto de princípios universalmente explicativos a que se reduziria idealmente o conjunto das proposições verdadeiras. Então, vamos supor que se esse conjunto das proposições verdadeiras existisse, pudesse existir, tá certo? Então, se elas são verdadeiras, é porque elas são demonstráveis a partir de um núcleo pequeno, vamos dizer, de premissas universalmente explicativas das quais elas são deduzidas. Se esse conjunto não é abarcável, muito menos poderá jamais ser testada a veracidade de tais princípios magnos que, de fato, nunca foram encontrados. Mesmo na hipótese remotíssima de que se alcançasse amanhã ou depois a tão sonhada teoria unificada da ciência física, seria no mínimo arriscado ver nela a unidade de todos os conhecimentos humanos, pois o caminho que vai desde esse centro imperial até as suas aplicações nos mais variados e remotos domínios da interrogação humana, é de extensão ilimitada e externamente impercorrível. Você imagina, por exemplo, que se o cara chegasse à teoria unificada da ciência física, ele diz, bom, então seria, esse aí seria o fundamento de todos os conhecimentos humanos, então você teria que ter toda a cadeia dedutiva que leva desde esses princípios até as suas aplicações mais remotas em economia, sociologia, psicologia, etc., etc. Isso é absolutamente utópico. No entanto, seria inviável aceitar a completa ausência de unidade como destino fatal a que está condenado para sempre todo o conhecimento humano. O fragmentário, o inconexo, é por definição o irracional. E é inadmissível que um caleidoscópio de irracionalidades mereça por si só o nome de conhecimento. Ou seja, se é utópico você alcançar, dominar a totalidade dos conhecimentos possíveis e reduzi-los, portanto, a um núcleo de premissas ou princípios fundantes, também é utópico você desistir completamente de toda a unidade do conhecimento, porque você diz, ó, não vai ter unidade nenhuma jamais, então são somente fragmentos inconexos, sem nenhum nexo racional, então, portanto, não é conhecimento nenhum. Então, quer dizer, que entre os dois extremos, vamos dizer, da unidade perfeita e acabada, e da total ausência de unidade, da total fragmentariedade irracional, nós estamos mais ou menos no meio entre, vamos dizer, duas impossibilidades utópicas, mas que são, ao mesmo tempo, exigências incontornáveis, né? Todo conhecimento é, no fim das contas, um esforço para subir da multiplicidade caótica das impressões imediatas a algum nexo superior que as unifique. O conhecimento consiste na busca da unidade, de unidades parciais no início, as quais só adquirem sentido na medida em que depois vão se aproximando da unidade absoluta, sem nunca poder atingi-la, como numa assíntota. Né? Uma assíntota é uma curva que vai se aproximando de uma reta, vai se aproximando, mas nunca chega. Isso implica que, em cada momento dado, os pontos mais altos do conhecimento obtido, mesmo na hipótese utópica de que angariem em seu favor o consenso dos sábios, ainda seriam, no máximo, uma articulação provisória de fragmentos, que, se aponta para uma unidade possível, não pode nunca jurar devotamente que essa unidade estará na direção precisa em que o consenso espera encontrá-la, e não numa direção diversa ou oposta, ou mesmo em direção nenhuma. Resta o fato, empiricamente constatado a todo instante, de que esse consenso não existe. Mesmo entre as Mesmo as teorias mais respeitadas universalmente sofrem interpretações diversas e mutuamente incompatíveis. Ao mesmo tempo que a massa dos conhecimentos disponíveis, a qual, por si mesma, já nem corresponde à totalidade dos conhecimentos humanos, e muito menos à totalidade do conhecimento possível, se distribui entre comunidades e grupos estudiosos de maneira fragmentária, desigual e, com frequência, rebelde a toda tentativa de intercomunicação e diálogo. Para piorar as coisas, é evidente que, se cada um dos membros individuais desses grupos e comunidades fosse totalmente desprovido de alguma visão unificante do seu campo de trabalho e das relações dele com outros campos próximos e remotos, ele estaria num tal estado de desorientação que todo diálogo entre ele e seus pares, para não falar dos estudiosos de outras áreas, seria completamente inviável. Então, não há unidade, mas alguma unidade é imprescindível. O leitor deve ter reparado que nos parágrafos anteriores viemos descendo desde a totalidade universal bolzaniana até o modestíssimo esboço virtual de unidade, provisório, nebuloso e altamente problemático, que aparece na escala da consciência individual do cientista, do filósofo, do estudioso em geral. A diferença de escala é aí monstruosa. Os homens mais cultos de todos os tempos foram provavelmente Aristóteles e Leibniz, mais cultos e de mente mais organizada, não é verdade? No entanto, como é modesto o seu horizonte cognitivo, se comparado com a imensidão das culturas das quais não lhe chegou notícia, ou chegou parcial, distorcida e, no fim das contas, errada. Não só é imensurável a distância entre a totalidade dos conhecimentos humanos, para não falar dos conhecimentos possíveis, e o microcosmo da síntese individual, mas esta não dá conta sequer dos conhecimentos disponíveis em qualquer momento definido da história em escala planetária. E às vezes até em escala nacional, você pensava dizer, todos os conhecimentos disponíveis, né, numa certa área da ciência nos Estados Unidos. Quem pode dizer que domina tudo isso e que, né, que é capaz de reduzir tudo aquilo à humanidade? Ninguém pode. No entanto, uma coisa clara, sem a possibilidade da síntese individual, as ideias mesmas de totalidade dos conhecimentos possíveis, totalidade dos conhecimentos humanos e totalidade dos conhecimentos disponíveis no momento histórico, seriam totalmente inconcebíveis. Afinal, essas ideias não passam de traços deixados ao longo do caminho histórico pelas mentes individuais que as conceberam e formularam. Se somente a espécie humana inteira, existente e por existir, pode ser detentora da totalidade dos conhecimentos humanos, essa mesma humanidade, pela sua extensão numérica e distribuição no espaço e no tempo, não poderia jamais reunir-se para conceber a unidade virtual e sintética de conhecimento que existe em cada uma das mentes individuais. Então, de modo, se totalidade dos conhecimentos humanos é o conjunto das proposições verdadeiras, né? Então, evidentemente, só a humanidade inteira conhece esse conjunto, mas não a conhece como unidade. Um conhece um pedaço, outro conhece outro, outro conhece outro. Então, a ideia de unidade de conhecimentos humanos não é alcançável no nível da humanidade. Seria uma totalidade meramente quantitativa e potencial, né? Um minutinho. Aí parece que é mais fácil o grande caber no pequeno, ao mesmo como unidade conceptual virtual, do que o pequeno caber no grande. Ou seja, um indivíduo pode conceber idealmente essa ideia de totalidade dos conhecimentos humanos e saber que somente a humanidade como um todo pode dispor desse conhecimento, ainda que de maneira isolada e fragmentária. Mas a humanidade como um todo não pode conceber nem isto. Aqui tem mais um pedacinho que eu tomei nota, mas não tive tempo de colocar online. A rigor, a totalidade dos conhecimentos humanos não existe para a humanidade toda, nem mesmo como conceito ideal. Existe somente para quem pensou nisso, como Bernard Bolzano, por exemplo. Existe somente para consciências individuais humanas. É na consciência individual que surge e se elabora a aspiração sempre insatisfeita da totalidade da unidade. Ou seja, a consciência individual é o que está mais distante possível da totalidade dos conhecimentos humanos. E, no entanto, só ela é capaz de conceber como conceito virtual essa totalidade de conhecimentos humanos. Só quem pode deter a capacidade, a totalidade dos conhecimentos humanos é a humanidade, considerada quantitativamente. Mas só quem pode concebê-la, porque conceber é reduzir a humanidade, é a consciência individual humana. A humanidade, ao contrário, é na consciência individual que surge e se elabora a aspiração sempre insatisfeita da totalidade e da unidade. A humanidade, ao contrário, vive perfeitamente satisfeita no parcial e no fragmentário. Nações inteiras, culturas inteiras, épocas inteiras, não apenas se ignoraram umas às outras sem sentir que nada lhes faltava por isso, como até tomaram como um ponto de honra o desprezo ao estrangeiro, ao longínquo, ao diferente. Veja que coisa incrível. O indivíduo que assim se fechasse no culto de si mesmo, acreditando que nenhum conhecimento importante pudesse obter de mais ninguém, seria imediatamente considerado um louco ou um idiota presunçoso. Mas na escala dos povos, nações e culturas, essa presunção foi antes a norma do que a exceção. Veja a que ponto a humanidade, considerar quantitativamente, está longe de poder conceber sequer a ideia de totalidade dos conhecimentos humanos. Só a mente individual pode concebê-la, embora ela só possa ter quantitativamente uma quantidade muito pequena de conhecimentos. Né? Mesmo hoje, quando a cultura dominante no Ocidente se gaba do seu mundialismo sem preconceitos nem exclusivismos, o orgulho do atual e do moderno, o desprezo às épocas passadas, estreita barbaramente o horizonte de compreensão da opinião pública, aprisionando-a num provincianismo cronocêntrico, tão letal à inteligência, quanto às modalidades mais desprezíveis de provincianismo geográfico. Eu tratei desse assunto na Conferência dos Mais Excluídos dos Excluídos, que está no livro Futuro do Pensamento Brasileiro. Quer dizer, o sujeito se fecha na sua época, acreditando que ela é detentora dos conhecimentos humanos mais importantes, automaticamente se torna incapaz de compreender o que veio de épocas passadas. É curioso, porque quanto mais na escala acadêmica aumenta o volume de conhecimentos, instrumentos de compreensão das épocas passadas, menos essa compreensão é acessível na escala popular, na escala de opinião pública. De modo que ela só é acessível a especialistas, mesmo dentro do meio universitário em geral. Vamos supor, quem está realmente habilitado a compreender e, portanto, a integrar na cultura contemporânea elementos tirados de uma cultura de 20, 30 séculos atrás, uma cultura totalmente estranha, só aquele especialista. Aquilo não se integra na cultura geral de maneira, só se integra na cultura geral, na cabeça dele, não é de mais ninguém, né? Então, estreita barbaramente o horizonte de compreensão da opinião pública, aprisionando-a num provincianismo cronocêntrico, tão letal à inteligência quanto às modalidades mais desprezíveis de conhecimento geográfico, de provincianismo geográfico. Não, a totalidade dos conhecimentos não é um conceito que esteja ao alcance da população mundial, nem das comunidades culturais, nem comunidades nacionais, portanto. Né? Quer dizer, a população americana ou a brasileira pode conceber a ideia de totalidade dos conhecimentos humanos, mas não, ela não pode. Só quem pensou nisso pode, né? Nem poderia ser de outro modo, já que tanto aquela quanto estas não têm em si mesmas nenhuma unidade substancial, apenas a unidade exterior e quantitativa de uma entidade coletiva. Ou seja, se você pensar quem é a população americana, bom, ela não tem um centro consciente desde o qual ela possa falar, ela está fragmentada como poeira em milhões de consciências esparsas e frequentemente incomunicáveis, né? Tanto a noção de totalidade do conhecimento humano quanto a de unidade por baixo desse conhecimento só são concebíveis na e desde a consciência individual. Por quê? Porque eles são uma projeção, esses conceitos são uma projeção na escala desses conhecimentos ideais da própria unidade substancial do sujeito individual humano, que ele tem uma unidade substancial contínua desde que ele nasce até que ele morre e talvez até depois. Tá certo? Então, é só quando vista nesta escala da consciência individual que a totalidade dos conhecimentos humanos pode ser vagamente concebida como unidade. Isso é a mesma coisa que dizer que só existe unidade dos conhecimentos humanos na e pela consciência individual, porque ela projeta sobre essa sua unidade substancial, vamos dizer, da sua continuidade de existência biológica e histórica ao longo de um certo tempo. Ou seja, isso quer dizer que toda e qualquer consciência individual que esteja envolvida na busca de conhecimento, ela tem um impulso unificante, ainda que no exercício da sua profissão especializada ela tenha que fazer abstração disso aí. mas algum senso de orientação no conjunto ela sempre busca, tá certo? Só que existem duas maneiras de você fazer essa busca da unidade. Existe a maneira esporádica, e por assim dizer, empírica, espontânea, né? E existe a maneira, vamos dizer, metódica, séria, autoconsciente, que é a filosofia. Então, esta é realmente a ocupação específica da filosofia. Não há nenhuma outra ocupação humana que consista nisso, tá certo? E você pode demonstrar que esta busca da unidade, que está subentendida, vamos dizer, em todos os exercícios espirituais, né? Porque os exercícios espirituais, no fim das contas, se eles tratam de elevar um indivíduo, quer dizer, desde seu isolamento empírico até um ponto de vista universal, então isso aí já é a busca da unidade. Está subentendida a busca da unidade. Mesmo no caso, vamos dizer, do filósofo que negue toda a unidade, ele a nega porque a buscou e não a encontrou. Tá certo? Então, a definição da filosofia como busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência, ela é empiricamente verificável. Ela é um fato histórico. Quer dizer, não é uma definição que eu inventei, ou não é uma proposta minha. Quer dizer, é possível demonstrar, vamos dizer, historicamente, caso por caso, que todos os filósofos fizeram exatamente isso. Buscaram alcançar a unidade do conhecimento na escala acessível ao seu tempo e à sua consciência individual. Ao mesmo tempo, se remodelaram a si mesmos para se tornar capazes disto. O que subentendia o quê? Que eles assumiam a responsabilidade moral pelo que estavam dizendo, responsabilidade moral e cognitiva pelo que estavam dizendo, portanto, remodelavam a sua personalidade, como nestes exercícios socráticos e estoicos. Todos fizeram isso e continuam fazendo. Não há nenhum que não tenha feito. Mesmo o filósofo mais irracionalista que você possa imaginar, né, ele é irracionalista porque, buscando a unidade, não a encontrou de maneira alguma, então ele nega que ela possa ser alcançada. O filósofo cético que nega o conhecimento, ele nega porque ele tentou encontrá-lo, né? E assim por diante. Então, isso quer dizer que nós podemos definir cientificamente a filosofia, não filosoficamente, não é uma tomada de posição filosófica, é cientificamente, historicamente, a filosofia de todos os tempos, desde os pré-socráticos até hoje, como uma disciplina intelectual e disciplina interior que busca a unidade do conhecimento na unidade da consciência e modela uma pela outra e a outra pela uma. Tá certo? Então, isso aqui mata o problema do que é a filosofia. Tá? Bom, se todos entenderam, então paramos por aqui. Ainda tem o prazo para inscrições para assistir online ao curso Introdução à Filosofia de Louis Lavelle, ainda está aberto no Brasil por mais uma hora. Tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.